Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast, o primeiro de 2018, e hoje estamos aqui com uma pessoa que está com expectativas superiores, Magari. Porra, muito superiores. E... e também estamos aqui com o Minion do Monion, o Eric, o Léo. Também contamos com a presença daquele que está à flor da pele, Hormônio. E tradicionalmente estamos aqui reunidos. E eu tô sem nenhum adjetivo bom pra falar, pra apresentar o Eric. Que beleza aí, Ando. Ah, mas se é pra apresentar o Eric, não tem como ter adjetivo bom. Não, pera. Muito bem. E assim começamos muito bem o ano de 2018. Com muito respeito um pro outro. Mas a gente deu um presente pro Léo, né? Que o Léo é o mega fã, fã número um do Mônio. Tem um pôster do Mônio de uniforme preto na parede do quarto e tal. Número 1, número 2, número 3. É, exatamente. É. Então tá aí pra representando o Império Aracnídeo, né, Léo? O Léo também tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, estamos aí pra. Por que eu tô enfatizando tanto 2018? Porque estamos aqui pra falar das expectativas para coisas do Homem-Aranha, para os fãs de Homem-Aranha, para 2018, né? A gente vai falar aqui de cinema, TV, quadrinhos, tal, o que que o ano prometeu aí, né? O que que será que vai chegar? É, se é do Aranha, não espero muita coisa, louco? Vamos aí. Bom, então vamos lá. Então, muito bem. Para começar, acho que a gente pode começar a falar pelo jogo. Eu acho que é o que... Tem menos coisas. Ah. É, ele. Eu acompanho pouco o jogo, né? Eu já falei isso no Tripcast de jogos e tal. Mas eu vi bastante cenas e trailers que saíram, uns gameplays aí e tal. E parece, como sempre, né? Quando tá anunciando, parece ser bom, né? Eu não quero pôr expectativa, mas porém, com tudo entretanto, todavia, eu tava hoje mesmo falando lá com o Rafael que eu vou ter que comprar esse jogo no lançamento. Ou seja, eu devo passar mais ou menos um ano pagando ele. Comprarei se fizerem uma versão pra Mega Drive. É, por falar em versão, ele é exclusivo de Play 4, né? Pelo menos a princípio. Isso, PlayStation 4 enquanto... Pro também. Ah, ok. Ah. E o que, que a gente já sabe do jogo? Eles revelaram o quê? É, recentemente... Você vai poder jogar ele? Eles revelaram também alguns detalhes aqui. A Jacinda Tio tweetou aqui e comentou um pouco da gameplay do jogo. O que a gente tem de novidade? Vai ter o Miles, vai ter a Mary Jane, você vai poder jogar com a Mary Jane também em algumas missões. Não sei qual missão você vai poder jogar com a Mary Jane, sei lá. Vai ser aquela missão onde você tem que ficar posando pra fotos, ela é modelo. É, pode ser. Não, mas não sei se ela vai ser modelo nesse universo aí. É, fuja do sequestrador, talvez. Ah. Ela é atriz, tá? O cara fica tentando sequestrar ela e ela tem que ficar fugindo. Isso me lembrou um pouco. Se fosse a versão do Remy... Você já sabia, ele ia ter que ficar fugindo do Peter numa fase, depois correndo atrás de algum outro personagem aleatório, depois ser sequestrado e ficar gritando até o Aranha salvar ele. Enfim. Seria interessante o fugir do sequestrador, tipo o Subway Surfers, nossa, Surfers. É, Surfers, o Clock... Cara, como que eu noto aquele jogo Clockwork? É um jogo de Play 1 que o seu objetivo, você é uma menininha em defesa, você tem que fugir dos monstros, se esconder, essas coisas. Ah, aí, ó, tá vendo? Estamos dando ideias aí pra DLCs. Temos uma geração fraca. No meu tempo a gente matava os monstros. Hoje eles fogem dos monstros. Assim não dá. Na verdade, eu acompanhei poucas notícias do jogo, né? Então, foram revelados aí que você vai poder, igual vocês falaram, jogar com o Homem-Aranha, com o Miles, essa galerinha atual, né? A Gwen e tal. O que eu vi foi que vai ser mundo aberto em Nova York, né? Mas isso já tem sido meio que um padrão, né? Nos últimos jogos. Sim. Eu acho que seria legal, eu não sei esse, né? Porque, como eu falei, eu já não acompanho muita notícia e ainda o jogo ainda não foi lançado. Mas assim, seria legal um de mundo aberto, mas que saísse de Nova York também, né? Tipo, Novo sei Arizona. Lá, uma missão na Terra Selvagem, mano, imagina. Aí eu ia comprar o PS4 só pra ter esse jogo. Com o GOG, hein? Com o GOG, mate o GOG. Só se puder matar o GOG, senão eu não quero. Mas a data de lançamento dele tá prevista pra quando? Alguém? Então, não tem a data ainda prevista. Tem uns boatos. Vai ser em junho, vai ser em abril, vai ser amanhã. É, cada hora eles... Estão especulando que vai ser em maio. Então... Não, então, mas como não tem muita coisa ainda lançada, não sei se vai ser em maio. E o jogo já tá em fase de teste já. Já estão testando. Então, jogo desse tipo, assim, que é mais. Que é mainstream, vamos dizer assim, costuma ser no segundo semestre, né? Não sei se é. Ah, mas o God of War ser... vai sair em abril. É, bom, tô. É, e eu tava vendo também que é o primeiro da Insomniac, né? Isso. Que os outros estavam sendo da. Esqueci o nome da outra empresa. Né? Isso. Então, vamos ver, né? Expectativa assim, aí. Tá... O que eu vi nos movimentos, você vai poder interagir com os objetos do cenário, tipo, enfrentar um, derrubar, sei lá, uma viga de alguma construção nos bandidos, essas coisadas. Isso aí, tem vai poder. Senão não é aranha. A gente vai poder segurar uma viga do Clarim Diário no final e apoiar o prédio todo? Senão. Provavelmente. Eu achei aqui o jogo que eu tava falando era Clock Tower. Ah, sim. Que é, que fica correndo dos monstros. Ô, Magari, escritores do jogo: John Packett, Christos Gage, Ben Arfman e Dan Slott. É, você. Esse boss aí tá em tudo, então já não dá mais pra fugir. Ou seja, provavelmente a última missão vai ser o Dr. Octopus, alguma coisa, que ele tem um tesão no Octopus. Aí... Muito bem. Muito bem, ele se identifica fisicamente com o Octopus clássico. Podia se identificar intelectualmente, mas aí já seria demais. Mas aí ele é um roteirista superior, então? É, então, mas ele identifica isso mesmo, ele se acha superior, mas é um bosta. Tipo Octopus. É, e tem outros jogos da Marvel previstos pra esse ano que provavelmente vai ter o Homem-Aranha neles? Sei lá, um dos Vingadores, um de luta, não, alguma coisa provavelmente. Assim? Provavelmente. Ah, os que tinha foi o Marvel vs. Capcom que já saiu. Ano passado. Pra esse ano aqui, só se tiver saído jogo de celular, essas coisas aí. Ano passado, aqui, eles haviam anunciado um trailer lá do jogo, Avengers Project. Ah, então é. É, tem um jogo do. Eu tô dando uma olhada aqui agora, um jogo dos Vingadores, que não tem título ainda, só que ele ainda não tá com a data definida, então não deve ser 2018, não. Porque se fosse, eu acho que já teria liberado alguma coisa. Mas tem um jogo aí dos Vingadores em vista, né? Vai chegar aí em algum momento. Então não vai ter o Demolidor. E saindo um pouco dos jogos, né? Ou do jogo, no caso, já que a gente falou só isso. Na televisão e no cinema a gente tem algumas coisas do Homem-Aranha esse ano, né? Eu acho que o mais expressivo, que é o que todo mundo, não sei se tá esperando, mas que todo mundo verá, é Vingadores Guerra Infinita, né? Que a gente vai ter o Homem-Aranha lá junto com outros 40 personagens, né? Louco pra ver o Aranha apanhando do Thanos. Então, qual é a expectativa suas pro Homem-Aranha no filme? Não, pode falar pro filme também, né? Mas o que vocês acham que vai ser, assim? Cara, por uma questão de tempo de tela e quantidade de personagens, agradeço do Aranha aparecer. Não dá pra ter muito mais expectativa além disso. Tinha gente achando que agora ele tem sentido de aranha porque mostrou o pelo do braço subindo, né? É só porque mostrou, tem, né? Você... Imagina no filme, no Homecoming, né? A hora que ele fosse ter o sentido de aranha ativado, ele puxava a manga da blusa, né? Via o pelo. Ia ser bom, de uniforme, né? Aí tem que puxar pra mostrar pro espectador que tá arrepiando. O sentido foi mostrado já no Guerra Civil, gente, quando ele dizia do escudo. Pois é. Não, mas não foi mostrado. Não mas falaram, olha aqui o sentido de aranha. Aí ele não tem. Mas o olho não piscou, né? Não precisa ser muito assim pra perceber, né? Pra você não, mas hoje o pessoal é meio idiota. No prelúdio do Homem-Aranha de Volta ao Lar, naquela cena lá que o Soldado Invernal tá com escombro nele, ele fala no pensamento que o sentido de aranha ativou. É, pois é, o povo é complicado. E... mas ok, é porque o olho tem que piscar, tipo o Nicholas Hammond, sabe? Aí o povo fala, ahá! Aí tem sentido de aranha. Ou então o fundo tem que mudar de cor totalmente. Cores, né? Tem que sair raiozinho, sabe, da cabeça. Aí sim, aí tem. Mas, então, eu acho que minha expectativa é tipo, é mais ou menos o que o Mônio tá falando aí, assim. Eu imagino que ele não terá um papel de muito destaque no filme, né? Ele deve ter uma cena lá que todos os personagens devem ter alguma cena que eles se destacam de alguma forma, né? Ele vai ter algum destaque, como a gente vê no trailer, né? Ele apanhando do Thanos, mas eu creio que não vai ser muito além disso, assim. Não, não dá pra ter um plot desenvolvido com ele. Sim, sim, é. Assim, até porque esse é o terceiro filme de uma trilogia, né? A gente tá assistindo um monte de filme da Marvel, mas os Vingadores são filmes que dá pra você assistir só eles, né? Tipo, tem o primeiro que termina com o Thanos aparecendo no pós-crédito, tem o segundo, eles falando, olha, tem esse tanto de pedra aqui e tal, e tem o terceiro que vai aparecer o Thanos, né? Então, assim, ainda, o foco dos... de ser, ainda é o primeiro de uma duologia também. É, pois é, né? É uma trilogia de 4 filmes. Exatamente. Que, na verdade, são 5. Que teve o Guerra Civil. É verdade. E, Léo, o que, que você acha que vai... Como é que você acha que vai ser o Homem-Aranha no filme? A Marvel, ela vem construindo, né, o universo pra fazer esse filme desde 2008. E como o Mani disse, a gente tem sorte de ter o Homem-Aranha lá. E eu espero que eles desenvolvam bem aquela aranha de ferro que apareceu no filme. Tenham boas cenas de luta. E, é, eu também acho que o Aranha vai apanhar do Thanos. Eu imagino que aquela cena do Homem-Aranha apanhando é uma cena que o Thanos vai bater em todo mundo, sabe? Tipo, nossa, assim, é um frame por herói. O cara, senão... Pois é. Uma porrada no Homem de Ferro. Então, o filme em si, eu espero que seja bom, sabe? Eu tenho... Os últimos filmes da Marvel, eu tô achando que tá entrando meio que numa fórmula, assim, que tá ficando um pouco... Ele cansativo, né? Eles estão numa fórmula desde Homem de Ferro, primeiro. É, mas assim, o Vingadores 1 foi muito bom, as piadas foram boas e tal, mas eu acho que eles ouviram assim, olha, as piadas foram boas. E aí, a Marvel virou filme de piada, basicamente, né? Então, sim. Eu concordo. É exagerado. Eu não dizia que atingiu esse ápice no Thor, mas eu não assisti o Thor ainda, então... Eu também não, mas é o que todo mundo fala. Mas o Thor tá cheio de piada, aí eles fizeram outro, o De Volta ao Lala, que o filme é uma piada. Mas, o Vingadores Guerra Infinita é dos irmãos Russo, né? Que dirigiram Soldado Invernal, que é um dos melhores filmes da Marvel pra mim. Então, talvez eles tenham... Guerra Civil também. Do Guerra Civil também, que tem menos piada, né? Que em 5 minutos o Aranha lá foi mais aranha que aquele bosta do Garoto de Ferro. Pois é, e o Guerra Civil tem uma piada ou outra, tipo... O Falcão e o Soldado Invernal no carro lá, vendo o Steve beijar a mulher e tal... Então, assim, é uma piadinha e tal, mas não é tão forçada, né? Então, eu sei que os diretores não mandam totalmente no filme, né? Eles têm as direções, mas... Têm as direções, as diretrizes, né? As direções, não. Mas os dois filmes também. Que eles... Senão, eu não seria diretores. Mas os dois filmes, né? O Soldado Invernal e o Guerra Civil, eu gostei. Achei que foram... Tiveram um tom bom de filme, assim, então... Sim, falando em Tom, até o personagem do Tom tava bom lá. Tanto que no filme resetaram o personagem pra poder entregar no final mesmo o aranha que tinha no Guerra Civil. Pior que é verdade, né? Eu não achei tão ruim assim o De Volta ao Lar igual o Magari não, mas nesse sentido é verdade, né? O filme todo é pra voltar o que era. Mas, alguém quer então, falar mais? Então, o que eu espero é isso. Ele vai aparecer provavelmente na luta com o Doutor Estranho lá, que acho que foi um set de Lego que revelou a parte que o bonequinho do aranha lá é no do Doutor Estranho. Mas vai ser isso, ele vai aparecer. Vai ter aquela cena lá quando o Thanos chega dele sentindo o sentido de aranha lá, com o ônibus, blá blá blá. Aí depois ele vai aparecer no meio da luta, vai apanhar, vai chorar pelo Sr. Stark, o Sr. Stark vai aparecer, salvar e pronto. Enfim. Você viu a montagem que eles fizeram dele? O braço arrepia no ônibus, ele olha pela janela e mostra o Tobey Maguire correndo atrás do ônibus. Eu não vi, preciso me mandar isso. Não vou ver se eu acho. Eu vi no Facebook um tempo atrás. Alguém quer falar mais de Guerra Infinita? Bom, ela não acaba nunca, né? Então dá pra falar bastante. Não, vai ser propaganda enganosa, igual História Sem Fim. Eu acredito que eu nunca assisti até hoje História Sem Fim, porque justamente eu não queria perder o resto da minha vida assistindo um filme que nunca ia acabar. Preocupa não, mano. Tá em tempo ainda, não acabou ainda não. Tá por aí. É, sem fim, né? Tá por aí. É, no cinema também, de certa forma, a gente tem o prometido filme em animação do Homem-Aranha, né, que foi prometido desde a época do acordo com a Marvel lá, que finalmente vai sair, né, e é focado no Miles. Agora sim a gente está conversando. Então, Magari, de certe. Então, vai ser dirigido pelo pessoal, produzido também pelo pessoal que fez o Lego Filme lá. Pelo trailer dá pra notar que o estilo de animação lembra aqueles jogos, tipo, o pessoal adora do Ultimate Spider-Man lá, que é aquele meio... Não é esse estilo, mas que isso é dos games, mas lembra um pouco aquele cel shading lá, que é mistura de 3D com desenho animado. Sei lá, parece que vai ter o Peter mais velho, ele sendo um mentor, não sendo retardado mental, procurando um mentor. mentor, amigo do He-Man? Exatamente, vai estar com o bigodão lá. Ele vai estar com o bigodão lá, só que aí na pós-produção vão apagar o bigodão e vai ficar com uma cara ridícula. Não, para. O que será que ele quis dizer, né? Vai ficar beiçudo. E é isso. É de história do filme que a gente sabe, assim, é focado no Miles, né? Então, vai ser um filme do Miles. Não divulgaram muito no trailer, mas vai ser algo focado no Aranha-Verso também. Tudo tá sendo, né? Aranha-Verso é só pelo nome que tá em voga aí, mas vai ser o Miles, começando a ser Aranha, ele encontrando o Peter, deve ser isso. Peter dando os conselhos, então vai pra lá, não tira foto, joga areia pra cima, na falta, essas coisadas. Vocês falaram do Spider-Verse, o nome do filme é tipo Spider-Man, Into the Spider-Verse, né? Into the Spider-Verse. Então, tá no nome do filme já, né? Ele tá previsto pra sair... Em dezembro. Não sei se é dezembro, né? É, 14 de dezembro nos Estados Unidos, 20 de dezembro no Brasil. Eu só estou sofrendo porque provavelmente eu vou ter que sofrer pra achar uma sessão legendada desse filme. Ah, não é possível. Só vem dublado. Você só vai achar porque você mora em São Paulo, porque desenho legendado... E mesmo assim, aquela sessão de meia-noite... É bem escasso. É o que eu mandei pro Magaren respondendo uma postagem dele no Facebook sobre isso um tempo atrás. É que o público de cinema tá indo em sessão dublada, né? Então, assim, por mais que a gente prefira legendado, a maioria vai no dublado, né? Então, bom, a maioria nos feriados vai pra praia. Me obriga a ir pra maioria. É, mas é uma empresa que quer vender, né? Ela vende pra quem tá pagando. Eu não só tô baixando os filmes, como eu ainda mando Twitter pros caras, tô baixando o filme, tá? Não achei a sessão legendada. Mas realmente tem aqui em Betim, em Belo Horizonte e tal, em Betim já tá meio difícil, é só na primeira semana que tem uma sessão legendada, por exemplo, pra todas as outras dubladas em um shopping específico. E em Belo Horizonte ainda tem um cinema ou outro que tem meio a meio, mas é difícil achar legendado. A animação não me incomoda tanto, cara. É isso que eu ia falar também, que desenho eu não ligo muito de... Ou animação, né? De ser dublado. Na verdade, eu não acho dublagem ruim necessariamente, sabe? Deixa eu falar, porque eu prefiro fã de dublagem é meio... O pessoal de dublagem não lê muito e... Quando eu falo que eu não gosto de dublado... Vai ter sempre aquele, mas desenho é dublado em inglês, blá blá blá. Eu não falo dublado em português. Ou... Agora, assim, você percebeu que as pessoas são burras, Magaren? Bem-vindo ao meu mundo. Eu gosto de, eu acho dublagem legal, assim, o próprio Wendell Bezerra tem um canal no YouTube lá que eu assisto todos os vídeos, acho legal ele entrevistando os dubladores e tal, mas assim, eu prefiro assistir legendado pra ver a obra como ela foi imaginada, né, vamos dizer assim, tipo, com as vozes que foram selecionadas, tipo assim, os atores foram... Você acha dublagem legal, só não gosto de assistir. E muitas vezes também os atores que eles escolhem pra dar voz têm um pouco da aparência do personagem. Dá mais uma personalidade. É, mas assim, né, enfim. Esse eu só vou no cinema se eu achar a legendado, senão eu vou baixar de novo, como sempre. essa animação, a produção dela é da Sony, né? Sim. Igual foi o De Volta ao Lar. Então, estamos aí com... Eu acho que, normalmente, o desenho tem que ser muito ruim pra eu não gostar, sabe? Então, assim, eu espero que seja bom. Acho que vai ser razoável. Falaram mais alguma coisa do desenho, antes de mudar de assunto? Não, só tem isso. Só o trailer. Ao longo tá conjecturando por um trailer só. Vai saber quando você tá ouvindo esse programa. Se já saiu mais 72.395 trailers. A gente tá lançando esse programa no iniciozinho do ano, né? Em janeiro. Na verdade, eu acho que... Ele é referente ao mês de janeiro, mas tá sendo publicado dia 2 de fevereiro aí, né? A última semana de janeiro. Mas é filme, né? Então, assim, faltando 6 meses pro filme, começa a sair um monte de coisa, né? Então, quando lançar, a gente já vai saber a história toda, como é que termina. Principalmente porque é da Sony. No Homem-Aranha de Volta ao Lar foi a mesma coisa. Divulgaram quase tudo. Ué, o espetacular Homem-Aranha 2 liberaram tipo, 15, 20 minutos. Já no caso do De Volta ao Lar, eu agradeço por eu ter assistido tudo que é trailer no fã. Porque aí você já foi esperando. Já esperança. Porque se aquela cena do Homem de Ferro salvando o dia na barca lá, eu descobri só no cinema, eu ia ter que lutar muito pra não levantar e sair naquela hora. Em relação ao desenho animado que tá saindo atualmente, né? O que se chama Homem-Aranha, né? Spider-Man. Ele tinha uns boatos de que talvez ia cancelar e tudo mais, mas eles anunciaram que foi renovado, né? Pra segunda temporada. Graças a Deus. Foi renovado. Léo, você tá acompanhando? Eu sei que o Magaren tá também, ele postou no site os reviews, aliás, né? Muito provavelmente a primeira temporada vai ter reviews da primeira temporada. Porque vai ter... Vai adaptar... Vou deixar o Léo falar, Magaren. que eles estão pensando em adaptar aí pra segunda temporada? Né? É, eles estão pensando em adaptar uma história superior aí. Já vai ser de... Quando a gente tá gravando esse programa aqui, os episódios que estão seguindo ao ar é o da ascensão do Dr. Octopus, que é a aparição dele. Que como, é, oh. Como também tem roteiro do slot, obviamente o Dr. Octopus começa como um herói lá. Ele é o tesão pelo tentáculo do Octopus, do slot não deixa ele. Mas próximas semanas, no programa, na semana que esse cast estiver indo ao ar, no domingo, que é 2 dias depois, vai começar uma ótima saga aí, 5 episódios, chamada Ilha das Aranhas. Já vai ser difícil. Magari, mas pensa, no Ultimate Spider-Man, eles adaptaram o Spider-Verse, que é uma história que nos quadrinhos você não gostou e no desenho você achou legal. Então é, pode ser que tem roteiro, né? Então, quem sabe nesse também tenha, né? Não. Carnificina Total não tem roteiro e tem fã pra caramba. Pois é. É isso aí, Spider-Verse também. Exatamente. Não significa que é ruim. Cara. Então, eu vou terminar a primeira temporada só por respeito. Por respeito. A partir da segunda. Dependendo de quantos episódios for esse inferior aí. Tchau e benção. Não é pra mim. Mas. Pelo desenho em si tá bem legal. Infelizmente, obviamente, como o Scrat vai sair dos quadrinhos, ele vai ter que ficar enchendo o saco em outras mídias, então. Ele vai jogar toda sua genialidade pro desenho agora. Mas será que ele continua ajudando a escrever os desenhos e tal, e quando ele sair? Talvez eles mudem. Não. Se estão pensando no inferior, obviamente não vai mudar. É, sim. Mas eu não assisti ainda o desenho, né? O pessoal elogia bem. Sim, tá legal. Até esse presente momento está legal. Tentei assistir, mas não consegui gostar, não. Só aqueles curtos, 5 ou 6 curtas antes do desenho estrear, que mostra a origem do Aranha, já quebra, pisa em cima, joga no chão, dá descarga com o garoto de ferro. A gente está gravando isso aqui no finalzinho de janeiro. Pelo que eu tô vendo aqui, é um pouco antes desse programa ir ao ar, vai estar saindo o episódio 18, é o que o Magari falou, né? Amanhã. A gente tá gravando no final de janeiro, um sábado. 27. Amanhã vai ser os dois da segunda parte da Ascensão do Octopus. São 4 episódios. E depois. E esse programa vai ao ar dia? Acho que 2. Dia 2. Então, dia 4, que é um domingo, vai começar o Ilha das Aranhas. Vão ser 5 episódios. Aí a temporada vai fechar com o Duende Macabro. Provavelmente lá pra agosto começa a segunda temporada, né? Provavelmente. Certo. Tem mais alguma coisa relacionada à TV ou cinema pro Homem-Aranha esse ano? Venom, verdade. E tá o filme do Venom. Participação do Aranha, né? Naquelas, além, né? Além de estar dizendo o quê? Participação do Aranha, né? O Venom pensa assim, tem um outro cara que tem uns poderes assim. E acaba a participação. É o suficiente, precisa de mais do que isso? Não, eu falei lá no grupo do WhatsApp como vai ser a participação. Vai ter o Ed andando assim, aí desce o Aranha. Ei, você viu o seu Stark por aí? Não, tá, velho. Fim da participação. Mas assim, falando um pouco, tentando falar um pouco sério, deixando meu desgosto pelo personagem de lado. É que eles vão adaptar, vão fazer outra história, claro, mas eu estou pensando nos quadrinhos. Se você vê a origem do Ed Brock mesmo, a primeira história que o Ed Brock em retcon participa. Se você for ver pelos olhos do Ed Brock, o Aranha não aparece, de fato. É verdade, né? Ele tá com tudo sendo destruído lá, perdendo esposa, perdendo emprego e tal. Ele entra na igreja. Não. Tô falando antes. É, além disso aí também, tô falando durante a Devoradora de Pecados lá do... Sim. Wolf, que leva isso, que né? Ele perde o emprego lá. E ele só perde o emprego porque ele entrevista um falso que aparece durante a história. Só que não é mostrado nada disso. A gente vê pelos olhos do Aranha. Pelos olhos do Brock, ele pode pensar, aquele Aranha... Mostrar o Aranha participando, não precisa nem eles interagirem. Mas claro que vai interagir, se ele aparecer de fato. É, agora que você tá falando aí, realmente, se for uma história, vamos supor, né, vamos tentar criar aqui um roteiro, entre aspas, né? Se for uma história mostrando ele como repórter e tudo mais, tentando fazer as coisas lá, ele é meio um pouquinho sacana, tá, mas tá tentando se dar bem justamente para sobreviver, né? E tem a esposa dele lá, que ele não se dá bem e tal, e aí vamos supor que tem o caso do Devorador de Pecados, que é a grande chance da carreira jornalística dele, e aí quando ele finalmente consegue publicar tudo lá, ele descobre que o Homem-Aranha prendeu o verdadeiro Devorador de Pecados. Ele não precisa interagir com o Homem-Aranha pra isso, nem precisa mostrar o Homem-Aranha prendendo o verdadeiro pra isso, né? Só sair no jornal. E aí, vamos supor que ele vai pra igreja e tudo mais e consegue o simbionte do Venom lá. Teoricamente, se fosse igual aos quadrinhos, ele iria atrás do Homem-Aranha, né? Mas nos filmes ele poderia, tipo, durante toda essa história e até chegar esse momento, ele descobriu algo e quando ele consegue o simbionte, ele vai atrás desse algo que ele descobriu lá pra derrotar. Não precisa aparecer o Homem-Aranha, na verdade. Precisaria muito no segundo filme, né? Isso tudo considerando que o simbionte do Venom desse filme será o simbionte que esteve com o Homem-Aranha antes e tudo mais, que não precisa ser, né? Uma adaptação. Então... Não, mas pode ser um simbionte tipo no Ultimate, criado por algum cientista, pelo próprio pai dele, que é... Eu dei uma volta grande aqui, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos, né? Não, dá pra fazer um filme sem o Homem-Aranha. Eu nem assisti o Venom ainda, mas o seu roteiro tá melhor que o filme. Enfim, né, seria melhor ter, eu acho, né, na minha opinião, seria melhor que tivesse o Homem-Aranha com uniforme negro e tudo mais, e aí ele se livrasse do simbionte e tal, e depois simbionte, e depois virasse o Venom, mas dá pra fazer uma história sem o Homem-Aranha. Não sei se fica boa, mas dá pra fazer. E esse filme, ele começou com uma ideia até um tanto quanto maluca. Fazer um filme do Venom sem o Homem-Aranha. Mas eles começaram a chamar um elenco bom pra caramba. E eu tô com boas expectativas pro filme. Eu prefiro não esperar muita coisa, porque aí se for razoável já me agrada, entendeu? É o que eu falei outro dia. Se o filme for bom, não vai ser fiel ao personagem. Aí só... Ah, mas no início ele não era um personagem tão ruim, não. Depois que ficou zoado. Tão ruim, você vilão aqui, proteger inocente, devora a cérebro. Então, o Venom como anti-herói que realmente é problemático, né? Ele, sei lá, como ele como um cara que quer fazer... Se ele fosse tipo um Deadpool, não no comportamento, né? Mas nos objetivos, sabe? Assim, ele acaba fazendo algumas coisas boas, mas não é porque ele quer fazer a coisa boa, né? É que é o interesse dele que coincidiu de ser acabar com o cara mal. Acho que seria melhor do que ele como um anti-herói, né? Mas, vamos ver o que vai sair, né? Tem mais alguma coisa? De filme, falou do Gás Infinita, do Venom, do Miles, desenho, falou do desenho que não devia existir a segunda temporada, do jogo. Então a gente fecha aqui a parte dos filmes e jogos, e cinema, e TV, né? Filme e cinema, tá mais ou menos. Enfim, e vamos agora com a Carol Pimentel falar um pouco dos quadrinhos, né? Pra 2018. Muito bem, estamos de volta agora com o bloco de quadrinhos, né? E pra falar um pouquinho sobre isso, o Mônio ficou cansado aí da... Como é que chama quando o fã fica enchendo o saco do cara? Vacilação. Tietagem. Tietagem. Ficou meio chateado com a tietagem do Léo, saiu. Né? Mas o Maurício está com a gente e a Carol Pimentel também, editora do Homem-Aranha lá na Panini, né? Da Mitos Panini. Tudo bem, olá, pessoal. Será que eles vão responder, Mônio? Bom, enfim, é tipo William Bonner, né? Fala boa noite, você espera. Bom, nesse bloco agora a gente vai falar de quadrinhos, né? Basicamente, comentar algumas novidades que tem aí pela Panini esse ano, algumas mudanças, né? Falar um pouquinho também da Salvati e tal. Então, bom, pra começar, eu acho que a gente pode comentar das mensais do Homem-Aranha no Brasil, né? A gente tem algumas... Perfeito. A gente tem algumas mudanças aí. O Vinícius achou perfeito também. Tô ouvindo ele aqui. Bom, não sei se saiu no áudio. Saiu um pouquinho. Tem algumas mudanças que a gente já sabe que vai acontecer, né? Igual o cancelamento da Homem-Aranha e Deadpool que foi anunciado agora em janeiro, né, cara? Uhum. Na verdade, assim, vai rolar uma migração, né? Porque o título Homem-Aranha e Deadpool, ele acabou, mas os Mercenários Pagos do Deadpool, ele continua. E ele migrou direto ali pra revista do Deadpool, né? E em compensação, a gente tem estreia aí, eu já falo pra vocês. Mas uma coisa que eu fiquei super contente, assim, é que todas as revistas, elas engordaram. Todas elas estão com mais páginas, então a gente estava acostumado a ter aí 70 páginas em média de aranha. por revista, né, por título, menos essa do Homem-Aranha Dead, porque era menorzinha, eram 52 páginas, mas agora todas elas vão ter aproximadamente 96 páginas, então tá saindo aí com uma média de alguns meses 100, alguns meses 92 páginas, porque tem algumas publicações que são maiores mesmo lá fora, né, então todas estão um pouco maiorzinha. E a estreia que a gente já tem agora para fevereiro com vocês, já passando para vocês de primeira mão, é Homem-Aranha e os Campeões. Que aquele título do Miles, né? Então a gente tem a Miss Marvel, o Nova, e o Amadeus Cho, que tá como Hulk, se juntando numa nova equipe. E aí a gente tem uma nova revista, que tá programada aí por bastante tempo. Se fosse legal, seria fosse. Homem-Aranha e Super Campeões! Seria de futebol, tia. Falou Super Campeões, eu lembro do chute duplo lá, é na hora. Mas você falou que deve durar bastante tempo, porque se eu não estou enganado, os Campeões estão sendo publicados até hoje lá fora, né? Sim, pelo que a gente tem aqui, assim, é aquela coisa, né? A gente tem um pedaço confirmado já com certeza absoluta e outras coisas para virem, mas eu tenho ela aí, em princípio, até dezembro já direto. Então ela estreia em fevereiro e segue em dezembro, até dezembro, ela vira mensal mesmo. Aí deve ser duas Miles e duas Campeões, ou você falou que é cerca de 90 páginas, né? Ou não? É, essa daí, ela continua um pouquinho menor, porque ela só sai, o mix são duas histórias, né? Pra gente, como a linha toda, pra gente não começar a misturar com Espetacular e outras coisas, então ela ficou separada. Nessa de estreia, Campeões 1 e 2... E depois a gente tem uma dos Campeões, uma do Miles. O Miles vai sair da casa da Espetacular Homem-Aranha e ele vem para essa, que é o título quase próprio aí dele, né? Mas com a equipe própria. Então a gente vai ter o Espetacular Homem-Aranha só com os títulos do Peter e algumas outras coisas, né? Algumas sagas aí que entram pelo meio. Mas a gente... E o Miles Morales em separado. Casa nova aí. É, de certa forma ficou legal, porque assim, é o Miles e a equipe que ele participa numa revista só, né? Então quem é fã do Miles tá com tudo dele no lugar só. Exatamente, mais fácil pra comprar, pra produzir e tudo mais, né? E a... posso continuar? Ah, vocês têm perguntas, desculpa. Não. É só porque eu deixei passar aqui na hora que a gente tava falando de Homem-Aranha e Deadpool. A mensal Spider-Man Deadpool, ela não finalizou ainda, né? Ela vai pra Deadpool extra também? Então, a gente finaliza, ela vai sair uma edição, saiu em janeiro uma última edição, porque a gente concluiu aquele arco do que tava rolando, né? Era uma inimiga. Subiu pela parede. Exatamente, tinha musiquinha, Magari. Eu coloquei a musiquinha. Tinha um balão que tava no original, né? Sugerindo essa musiquinha. E a gente a gente traduziu e tal, mas tem a Dona Aranha subiu pela parede. Na saga, com notinhas musicais e tudo mais, mas Magari. Não teve crossover com nenhum membro dos X-Men, né? Não. Você não ia derrubar a aranha, né? É. Maravilhoso. Desculpa, gente. E aí, então assim, aí fechou esse arco. Eu que peço desculpa. Eu que peço. Imagina. Eu me empolgo também quando eu vejo, eu já tô rachando de rir. Né, fogo. Mas aí termina esse arco, e as outras edições, ela tem uma só que vai sair na Deadpool, para completar, porque ela precisava dessa história para seguir com os mercenários. E aí, em princípio, não tem mais Homem-Aranha em Deadpool mesmo. Entendi. Só vai concluir com os mercenários, né? O Stallone, Schwarzenegger. Esses daí são melhores que os pagos pelo Deadpool, porque ele não tava pagando e a Domino assumiu o grupo, né? A pizzaria? Nossa, a pizzaria. Bom, eu tô aqui só pra fazer piada, já que eu não entendo mais de quadrinho. Ah, meu Deus. A gente fala dos clássicos já já. Tá bom, aí eu volto. E você ia falar mais alguma coisa, Carol, e eu te interrompi pra voltar pra Deadpool? Imagina. Então só... E aí, assim, a gente continua... Aranha Verso segue, né, como mensal. Ela vai... Alguns títulos estão sendo concluídos, né, então algumas histórias estão fechando. E a gente teve a estreia agora do... Vai ter a estreia, perdão, em fevereiro, do Gatuno, da revista do Gatuno. Então, apesar, a gente tem na Amazing, né, na Espetacular Homem-Aranha, então começou agora em janeiro a saga do clone, da conspiração do clone, perdão, e algumas histórias da Aranha-Verso, então alguns tains aí estão saindo na Aranha-Verso, mas quem compra Aranha, tipo, continua comprando só Aranha, os títulos não estão misturados por outras revistas, como acontece com os X-Men, né, que por conta dos inumanos e uma série de outras coisas, acabou misturando o título. Mas quem é aracnofã pode continuar comprando só a revista Aracnídia. É, se eu não estou enganado, a conspiração do clone lá, ela envolve o título próprio, né, Clone Conspiracy, a Homem-Aranha, Silk e Teia de Seda, né, e Gatuno. Isso. Perfeito, acho que são isso mesmo. Uhum, é isso mesmo. Então a Teia de Seda e o Gatuno ficam no Aranha-Verso e talvez o restante, não sei, né, o que vocês estão planejando, mas o restante na mensal, talvez. Bom. Em princípio é isso que a gente tem separado, né, algumas coisas. Tem aqueles especiais, alguns anuais que completam a história, mas aí eles saem na própria Espetacular Homem-Aranha. Então não vai ficar tudo muito esparramado, né, e como a revista aumentou, a gente consegue, então, ter mais páginas e cumprir mais sagas, arcos e coisas assim. A gente consegue trazer tudo. Isso é bem legal, essa organização, assim, né? Tipo, de você falou, quem quer comprar Miles consegue comprar só o Miles, quem quer acompanhar só o Peter, acompanha daí só o Peter, né? E assim, eu sei que talvez não seja diretamente da sua área, Carol, mas normalmente, assim, a gente sabe que sempre em começo de ano essas coisas, a gente acaba tendo reajuste, né, em várias coisas. E talvez, sim, por conta disso acabe aumentando o preço das revistas também. E quando tem esse ajuste, a primeira coisa que o pessoal faz é reclamar, né? Mas é legal que, sim, talvez seja por causa do reajuste também, mas estão dando uma compensada, assim, aumentando a quantidade de páginas também. Então isso eu acho legal. Exatamente, porque algumas coisas, assim, fogem do nosso controle, né? Então, por exemplo, o preço do papel, ele é reajustado ano a ano. Tinta, impressão de gráfica, essas coisas, eles sofrem reajuste anual. Então, sim, algumas coisas não tem muito como, né? A gente tenta compensar. E como que pode compensar? Então, engorda um pouquinho a revista, aumenta um pouquinho a revista. A gente tenta oferecer mais coisas para ver se consegue compensar, né? Então, para tentar chegar a um custo-benefício melhor para vocês. E é isso, tipo, como a gente vem falando nessa campanha da Panini, a gente está tentando organizar as coisas para deixar os títulos cada vez mais acertados, para quem compra um título não ter que ficar gastando com vários e tal. Então, a gente tem. Algumas coisas são impossíveis, a gente não tem como separar tudo também, não dá. O ideal seria ter um título para cada, a gente conseguir produzir mais, trazer mais conteúdo e tal, mas acabam ficando amarrados, muito título não é interessante, então não adianta trazer e tal. Então, aquela eterna briga, a gente está tentando cada vez mais deixar a casa em ordem para vocês, nem que seja começar com as publicações, separando os personagens e tal, para facilitar o que vocês não gastar tanto, né, também. Uhum. Eu gostaria de perguntar para a Carol se essa revista nova do Miles tem alguma previsão de capa variante, que vai ter a número 1. Ah, então, normalmente, quando a gente tem aquele espaço no miolo da revista, né, a gente consegue colocar, Léo, não são em todas, tá? Às vezes, tem gente que às vezes me encontra e fica brava, ai, tá errado. Como as publicações, para manter o preço, o que que eles fazem? Algumas publicações, elas têm quantidade de páginas fixas, né? Então, se faz um orçamento geral para melhorar o custo. Então, a gente tem que manter aquele número de páginas para a gente ter para a gente cumprir com o que foi orçado, né? Então, a gente tem que fazer caber os títulos. Claro, sempre sabe que os títulos vão ficar inteiros. E alguns a gente tenta. Então, assim, geralmente as primeiras, como tem mais capa variante, a gente consegue colocar. A minha intenção é manter os posters que a gente coloca. Eu não sei se vocês vêm acompanhando isso ou não. Mas quando... é que a Aranha, ela é bem justa. A Espetacular Homem-Aranha, ela é bem justa na questão número de páginas. E acaba cumprindo só a quantidade de publicação que deveria sair na revista mesmo. Então eu consigo uma ou outra capa, às vezes nem conteúdo interno eu consigo colocar. Mas a minha intenção, como eu fazia na Homem-Aranha, é tipo, era colocar um pôster no meio. E aí com isso eu consigo cobrir as capas variantes pra vocês, sabe? Em formato de pôster mesmo. A minha intenção é, vou fazer sempre que der, sempre que tiver espaço sobrando, mas às vezes a gente fica amarrado, então desculpa, Magarinho, eu vou colocar a última página da história. E aproveitando, e talvez até complementando o que o Léo perguntou, essa primeira edição, como é a primeira, vocês estão pensando em fazer publicação de capa variante, assim, a duas revistas número um, sabe? Duas capas diferentes ou não tem nada nos pontos? Não. Ela vai em princípio, assim, tudo que tá programado, que eu já mandei pra gráfica e tudo, já tá pra rodar, ela vai sair com uma capa só. Porque senão eu fico tentado a comprar as duas, é complicado. A gente não vai judiar muito do bolso. Assim, mas eu prometo que todas as variantes que der eu coloco no meio. Beleza. Uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer só pra chorar. Posição fetal. Ah, meu Deus. A nova Renove Seus Votos vai vir na Aranha Verso? Não vai vir? Eu não tenho ela ainda na programação. Eu tô com, até junho ela ainda não tem, mas eu acho que a gente, se ela vier, a gente vai tentar fazer um esquema mais ou menos como a gente fez aquelas publicações de Guerra Secreta, sair inteira numa só. Olha, melhor. Tá vendo? Você não vai chorar. Estou feliz, que bom. Essa é a nossa intenção. Ela começou em janeiro de 2017. Na verdade, essa data de capa, né? Então, deve ser lá pro meio do ano. Provavelmente julho, julho, agosto, a gente já deve até. A gente recebe provavelmente antes, né, informação, e se eu receber isso, eu aviso pra vocês. Mas a intenção é essa mesmo, Magarinha. É legal usar essa sua pergunta, apesar de ter sido para um título específico, mas a gente vai tentar fazer isso com a maioria deles, tá? A gente deixar a casa meio organizada, assim, não, compra, já vem fechado, e a pessoa já pega de uma vez só, tá bom? Eu não preciso comprar um monte de coisa para comprá-la. Isso, igual, é o que a gente tá tentando fazer. Eu não perdoo vocês até hoje pelo Web Warriors. Ah, meu Deus. A gente tem esperança de lançar isso já fechado, né? Um Nova Marvel, aí quem sabe a gente choraminga. Mas vamos ver, um TPB, aqueles como da Viúva, do Justiceiro. Quem sabe a gente consegue. Seria legal. Eu ia falar que, inclusive eu tenho que confessar que eu não animei comprar o Universo Marvel 3 edições só por causa de Venom, não. Sabe? Uma edição por Universo Marvel de Venom, eu falei, ah não, 13 revistas... Não vale, né? Vou esperar mais um pouco. Mas e a gente entende isso. Porque, além de tudo, a gente é consumidor também, né? A gente compra também as coisas. Então, assim, muitas vezes a gente sofre porque não recebe ou faltou o título. Ou a gente quer. A gente entende essa angústia. Por isso a gente tenta resolver. Mas é que, às vezes, a gente não consegue porque os contratos são feitos fora, né? Então, vem Panini Itália, um monte de coisa. Aquelas coisas, como eu falei pra vocês do Miles ano passado, que eu fiquei super chateada de ter que passar ele pra Espetacular. Mas agora eu tô mais feliz porque a gente conseguiu separar ele de novo, né? Então, um título que vende bem pode continuar sendo vendido. Não precisa juntar com outros. Mas, sim, às vezes, são ordens, né? Então... Ordens foram feitas para serem respeitadas. Agora eu só volto quando começar a falar dos clássicos. Tchau, pessoal. Inclusive, eu ia perguntar, tem mais alguma coisa pra gente comentar de Espetacular, Miles e Aranha Verso? Não tenho certeza. Acho que, é mais isso. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa. A Carnificina. Porque a gente segue mais ou menos com isso até o final. Aranha, o 2099 mantém. Aqueles títulos que a gente já está acostumado de Aranha Verso, né? Da Mulher Aranha, a Teia de Seda, o Carnificina, o Spidey, algumas daquelas do Aranha, né? Que foi batizada aqui. Então, mantém mais ou menos os mesmos títulos. O que a gente vai ter, posso já dar outra surpresa ou não? Assim, já. Por favor. Vou esperar vocês falarem de Encadernados. Pode, vamos começar a falar de Encadernados. Pronto, Carol, já. A gente tem. A gente vai fechar tudo que a gente tem de Homem-Aranha Superior, aqueles os encadernados da Nova Marvel, né? Os capa dura branco. Então, já para fevereiro agora sai o Venom Superior e a gente tem programado para março mais uma. Então, vamos tentar cobrir aí tudo que saiu, já te ajudando também para você não ficar chateado com o Venom que você ficou sem no Universo Marvel. Eles provavelmente vão vir mais para frente já em lombada branca. Aquele encadenadinho, capa dura. Pronto, uma comemoração. Eu já ia importar, cara. Falou? Eu tava pronto pra importar. Eu vou esperar. Ele só mencionou a palavra superior, eu já olhei aqui pro ícone do Magaren pra ver se ele tava na chamada ainda ou não. Ou se ele tinha ido embora, né? Eu também fiquei olhando. Desculpa, Magaren. Em relação aos Infinite Comics, os quadrinhos que saem em formato digital. Nesse mês, a Panini com aquela história do Deadpool, Too Soon, e uma das revistas dele, né? E se existe alguma previsão de vocês publicarem aquela The Amazing Spider-Man Silk Spider-Fly Effect e o The Amazing Spider-Man Who and I? Mamãe, então, a gente tava conversando sobre essa possibilidade, mas alguns títulos ainda a gente tem que esperar. Porque tem assim... Eu já não sei se eu comentei isso aqui com vocês, desculpa se eu estiver sendo repetitiva. Alguns títulos a gente fica amarrado por conta de outras editorias. Então, alguns, como as editoras, como a Salvar e Y, então o que eu faço? Por que vocês não publicam tudo numa só? É que às vezes os títulos foram negociados em separados e existe um período de uso para cada editora. Então a gente precisa esperar que esse período de uso do contrato expire e que o título fique disponível de novo. E alguns a gente não consegue, porque a gente não consegue provar para a Itália, Léo, que a gente tem que venderia. Então a gente fica nessa briga, tentando mostrar números, e é aquela coisa chata, assim, a gente entende que as revistas ficaram mais caras, a gente entende essa dificuldade de comprar todos os títulos, mas os caras só veem o barulho que a gente faz quando a gente retorna para eles em número. Em número como? Grana, né? Então, opa, esse título tá vendendo bastante, isso quer dizer que é interessante, eu vou manter. As corporações pensam assim, e é assim que eles vão continuar pensando. Se é rentável para mim, se os caras estão comprando, eu vou continuar. Se não é, eu não vou produzir mais. Então, essas coisas que acontecem com o cinema, com tudo isso acontece com o quadrinho também. Quando os caras percebem que algum título não tá vendendo, eles simplesmente param, cortam, porque não é interessante. Então a gente tem que mostrar nesse sentido. Então, além da gente brigar, que a gente tá fazendo uma briga por esses títulos, estamos tentando negociar, mas a gente ainda está esperando a resposta dos caras. E quanto a formato de publicação, também a gente tá arriscando esses digitais para ver como é que as coisas ficam, retorno e tudo mais, para poder continuar ou com esse tipo de formato e trazer mais títulos para vocês, né? Pra gente conseguir produzir isso, completar tudo ou disponibilizar da melhor forma. Quem tá publicando Marvel hoje é a Panini, a Salvati, a Abril, com Ultimate, essas coisas. Ultimate. A Eagle Moss tá publicando alguma coisa Marvel? A Eagle Moss tá com a coleção de miniaturas lá. Não, mas eu falo de... Ah, quadrinho não. Quadrinho eles estão só com a série B lá. Tá? Com a DC? Adorei. E talvez a Mythos, né? Não tá publicando nada, mas tem a Mythos também que publicava algumas coisas. Ela tinha direito de algumas coisas, aí eu não sei como é que tá esse lance aí com eles, que agora eles estão investindo pesado, né, em publicação europeia e tal, né? É, muita gente não sabe, né, que a Abril ainda... Não sei se é muita gente, né? Que a Abril ainda publica algumas coisas, né? Que ela tem aquelas... Basicamente baseado no desenho, né? Ultimate... Ela sabe? Tem o direito do coisa sobre dos filmes também. Dos filmes, né? Aquela... revista do Garoto de Ferro lá, teve uma história com... Até do universo da Spider, saiu lá. Uhum. Isso. Tem mais, Magari, você quer perguntar alguma coisa de clássicos? Então, claro. Tipo o Superior, que é um clássico do Homem-Aranha? Não, estou ignorando. Eu escutei ignorando. Uma sacada de espada, assim. É um clássico moderno. O Magari me deu duas edições do Superior de Amigo Oculto. Aí, Amigo Oculto 2017. E fala o que tinha no bilhetinho lá que eu mandei. Desculpa. Nenhuma veio. Na verdade, os bilhetinhos não vieram um em cada revista, Magari. Então eu abri um e tava assim, ah, legal, eu tirei o Mônio, o Mônio me tirou, agora eu te tirei, não sei o que e tal. Aí depois tem um outro bilhete assim, desculpa por essa, e o outro, desculpa por essa também. O negócio, o que tá falando? Aí a hora que eu abri a revista, eu entendi o que você quis dizer. Ah. Droga. Mas, prossiga. Então, tem alguma coisa boa? Até agora não falou nada de boa. Coleção histórica, acho que não tem, né? Acho que você tinha falado de algum lugar. É, não tem mais. porque a programação que a gente tem, normalmente, assim, o acordo seriam as 12 volumes, né, em 3 caixas, perdão, e aí a gente fechou isso, né, com a Aranha, eu editei essa última. E o que vão vir coisas assim, mas nada de Aranha, né, a gente tem o Hulk, que as pessoas pediram muito, são 4 do Hulk que já estão programados. A gente volta com aquela coleção da Tumba do Drácula, né? A coleção Marvel Terror. Ela começa agora, vem em março, abril e maio. E aí a gente fecha a segunda caixa do Drácula. Da Tumba. Da Tumba, Tumba do Drácula. Paixão. E vai ter Paladinos Marvel. Vai continuar a coleção histórica. Vamos ter também Wolverine e Mestre do Kung Fu, para fechar, de coleção histórica. Então, o material histórico tem bastante programado aí pra galera que curte mais coisas antigas, assim. E aí tem alguns clássicos, né? Como Excalibur, Volta, a gente joga o segundo volume. Qual que era a outra? Que tinha Deadpool, e o Deadpool clássico, que o pessoal também sempre pede e continua com essas publicações. Sabe o que é legal, assim, dessas edições antigas? É que a maioria dessas que você falou, elas eram publicadas numa época que, não que o Homem-Aranha venda mal hoje, eu imagino que vende bem ainda, mas era de uma época que o Homem-Aranha vendia muito bem, assim, extremamente bem, né? Olha, então, só muitas dessas revistas antigas têm participação do Homem-Aranha, mesmo que seja uma referência, ou às vezes participação dele mesmo e tal. Então, por exemplo, eu não sei se sairia nessa coleção que você está falando, mas a Tomb of Dracula, lá, 41, ela não tem o Homem-Aranha, mas tipo assim, a capa dela é o menino vestido de Homem-Aranha, sabe? Só um detalhe, assim, que é uma curiosidade, né? Ai, que legal! Ela vai sair em março, essa 41. Então, olha, essa revista, só antes de comentar, né? Eu gasto muito tempo, talvez à toa, né? Eu gasto muito tempo pesquisando dessas revistas antigas, vendo onde teve participação do Homem-Aranha, onde não teve e tal. E às vezes eu acho algumas curiosidades igual essa Tumba do Drácula. Que legal! Ela nunca saiu no Brasil, seu segundo guia dos quadrinhos e tudo mais. Então, assim, teoricamente vai ser a primeira vez no Brasil que vai sair essa revista. Então, essas coleções históricas, mesmo que não seja do Homem-Aranha em si, às vezes é interessante pro fã do Homem-Aranha. Tem muita coisa que nunca saiu no Brasil que tá saindo nelas. Muita não, tem pouquinha coisa, mas tem algumas. E que complementa, né? Aquela coisa que a gente às vezes sentia falta de não ter visto, ou não entende alguma história que se leu porque ficou um pedaço, a gente consegue, né, completar essa leitura. E várias coisas que saíram só em formatinho pela Abril, ou que saiu só pela Ebal, Gap, sei lá, Gap, né? Agora, então é interessante. Já dando uma dica aí pra você levar lá pro pessoal do marketing, já que tá investindo aí nas Tumbas do Drácula e não sei o quê, adaptem-se à linguagem dos jovens e utilizem a frase, se é pra tumbar, tumbei. Coloque isso na tradução. Coloque na tradução de algum balãozinho, por favor. Vou ver se eu consigo encaixar. Gente, podia ser um pôster. Nossa, já pensou? Acompanhando a revista. O Drácula, o Drácula segurando a capa com uma mão, esticando a outra, e assim é pra tumbar, tumbei. Tumbei. Com aquela cara, só um pedaço do olho, né? Meio cerrado assim em cima da capa, maravilhoso. Tá. Vou ver se eu consigo. Nossa, você começou a falar de adaptar a linguagem dos jovens, eu falei, nossa, cara, lá vem. Porque é alguma coisa de gíria, alguma coisa que a gente usou pesada demais. Eu falei, não, ainda bem, buva. Se você não fizer esse post, eu vou fazer. Vou fazer imprimir e mandar pro Maurício. Nossa, a gente tem que dar um jeito de fazer isso. Eu vou botar em produção lá. Coloca na capa do post do Tweepcast. Pode ser. O Drácula do meio. Eu acho que já perguntaram outras vezes, e eu até imagino a resposta também que vai fazer o Magaren chorar em posição fetal de novo. Ah, meu Deus. Garota Aranha. Ah, Garota Aranha. Nossa, como eu queria, meu, mas não, ainda não. Ainda não tem nada ainda programado pra mim. A parte do ainda foi só pro Magaren não se matar, né? Porque assim, sim, porque normalmente eu choro, eu lembro dele e normalmente eu choro nas reuniões e a gente joga aquela. E aí não, eles só dão aquela olhada e falam, ainda não, Carol. Ainda não. Já chorei a Garota Esquilo, mas eu parei de chorar, porque eu desisti. Mas a Garota Aranha eu ainda tento. de outros personagens, assim, tem como você falar de uma forma resumida outras novidades que tem pro Demolidor, por exemplo? Eu acho que não é você que edita, né? Mas eu tô um pouco perdido do que você edita atualmente, que mudou um pouquinho, não mudou? Nossa, cara, muda bastante. Os X-Men permaneceram, mas eu perdi Deadpool. Aí me joga... o velho Logan continua. A gente vai sobrando algumas camisas. Eu tô até editando Vingador já, desses encadenados capa branca. Até isso sobrou já. Então, a gente tá numa loucura. Tá todo mundo meio que editando tudo. Mas eu ainda mantive. O Aranha é meu. Ninguém tascou ainda e eu vou brigar por ele. Deixa eu ver aqui, assim, no geral, a gente vai ter, bom, Império Secreto, eu acho que é bacana falar porque a galera tava esperando, então aí tá programado para segundo semestre, a gente vai trazer, deixa eu ver, Demolidor, o que que a gente tem, quando que vai sair, tá, Demolidor vai ficar trimestral, então agora a gente tem um lançamento em fevereiro, depois vem junho e dezembro, pra gente complementar. Deixa eu ver se tem conteúdo. Bom, ela segue aquelas publicações de 2016 que estavam saindo ainda, né? Da Daredevil 15 a 20. E segue, então, pra fechar esse arco. A gente vai ter Guardiões da Galáxia, Domínio dos Reis, saindo agora em abril. E em maio, um encadenado da Jessica Jones. Pra quem curte ou queria ler um pouquinho mais, vai ter, então, um título, um TPB só dela. Encadernadinho. Claro, Jessica Jones, eu dormi aqui. E olha que eu nem comecei, eu falei, não vou nem citar o resto de X-Men pra não morrer. Mas para isso, acho que a gente só tem Punho de Ferro, é um Luke Cage Punho de Ferro, e um Motoqueiro Fantasma, que vai sair em maio também. Motorista Fantasma, Cavaleiro Fantasma, sei lá. É o Condutor Fantasma, seria o nome perfeito no Brasil. Que aí qualquer coisa que ele seria. Andar aí em cima... Não. No Brasil seria Rolezeiro Fantasma. Rolezeiro Fantasma. A gente ficou uma bucha, né, com isso de tradução e não teve jeito. O último que saiu aí, que ele dirigia um carro, a gente tentou trocar pra motorista, mas não deixaram e continuou o motoqueiro. Mas... É, vai ver, ele sabe andar de moto também, né? Só tá andando de carro... Ele tem carta A e B, né? É, na verdade, ele anda com duas motos de lado. Uma do lado da outra. Boa. O cara é tão foda que ele consegue. Caramba, olha só. É, um detalhe, assim, pra quem tá ouvindo o programa e é fã de X-Men, a Carol gravou com o pessoal do Mutação em Debate, né? Um programa semelhante a essa parte aqui que a gente tá fazendo de quadrinhos, só sobre X-Men. Sim. Pra 2018. Aí quem quiser tá tudo lá, né? As informações ficam separadas já. É, lá tá mais detalhado aí, porque X-Men é um universo à parte, né? Nossa, gente, é muita coisa, né? E assim, muito título saindo, muita coisa, então a gente fica meio doido e conseguiu separar. Mas o Aranha, assim, eu tô bem contente da gente ter conseguido organizar a casa aqui, aumentar o número de publicação, conseguir trazer mais páginas pra vocês e manter, né, o que a gente já tem, que o pessoal já tá acostumado. Eu acho tão legal, você não precisa ficar procurando título novo e tal. O que você já tinha, você mantém, eu acho isso bacana. Fui comentado com o Magari pra ele mandar no grupo lá se alguém tem não, alguma pergunta pra Carol, mas... Tá todo mundo dormindo. É, só que assim, a gente mandou agora, então... Vai... Agora eu mandei aqui 8 e pouco. A única pergunta era se vai ter o volume 2 do Homem-Aranha 2099, mas eu nem vou fazer, porque... Assim como o Garoto Aranha, eu já desisti também. Ah, não, mas eu continuo tentando, Magari, é sério. Vamos ver se a gente consegue, porque como eles estão... Com essa organizada de casa, né, de separar os títulos, às vezes a gente consegue trazer em formato TPB. E eles estão abrindo esse espaço para alguns TPBs novos. Aí, quando eu falo 2099, é o 2099 que vale. Não o cara do Puxa-Saco de Ferro 2099 lá. Dos anos 90. Dos anos 90, é o que isso. Eu tava pensando. Não, não, de 2099. É, se não der, deixa de ser dos anos 90. É. Pra gente ainda era anos 90, né? É, 2099 também é anos 90. É, pois é. Bom. E a gente vai tentar, mas ainda nada confirmado. Vamos ver se alguém escuta, né? A gente levar os papeizinhos na reunião. Não tem nada que os fãs podem fazer, não, né? Porque eu já vi gente reclamando, fazendo abaixo assinado, entre aspas, né? Em fanpage e tal, essas coisas. Só se tiver um número muito expressivo que adianta, né? Não. E muitas vezes não chega, assim, né? Porque a gente tem esse problema. Eu acho isso sensacional, porque essa mobilização, a gente acaba mostrando o que a gente quer mesmo. Mas eles não... Acaba não chegando para eles, né? A Panini vai receber, mas até levar isso para a Panini Itália, eles vão... Tipo, meu, quem? Mas acho que o número teria que ser muito, muito, muito grande para os caras darem ouvido. Porque quando eles passaram o Miles para Espetacular, nossa, a gente ficou muito chateado. E por mais e-mails e justificativas e coisas que a gente fez, a gente não conseguiu mostrar para os caras que tinha que manter separado. Então, eu não sei, puta, sabe, coisa de casa de milhão, acho que, para eles prestarem atenção. É, eu achei que seria de milhares ou dezenas de milhares, mas milhão é... É uns... Ô Eric, uma alternativa seria colocar mais uma meta lá no padrinho. A partir de um certo dinheiro a gente consegue daí contratar um mercenário, né? Um franco-tirador, alguma coisa assim. E resolve. Carol, a gente só precisa de um nome. Tá. Não é Carol. Só deixa anotado aí, não é Carol, por favor. Sim, é o senhor John. Ah, não, é italiano. É o Paolo Panini. Paolo Panini. Paolo Panini. Vai ter que fazer a mãozinha ali. Panini. Estamos fazendo. Então, gente, fica reclamando lá na fanpage, além de não chegar, né, no, nos ouvidos do povo. Normalmente, quando tem muita gente reclamando, é 30, né? É. Então, assim... E a gente até tenta, assim, a gente escuta e a gente, interno, a gente fica muito preocupada, né? Porque a gente começa a olhar e fala, poxa, onde pegou, o que que foi e tal. E a gente, algumas coisas a gente consegue responder, mas outras coisas a gente não consegue passar adiante, apesar da gente tentar e tal. Mas vai subindo de escalão, sabe? A gente vai tentando. Uma hora a gente consegue, né? Se Deus quiser. É, então, de Panini, eu acho que fechou, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Diga. É, quanto ao crossover do Miles Morales e a Gwen, considerando que Spider-Gwen sai em Aranha-Verso e que o título do Miles Morales está indo para uma mensal própria, como a Panini planeja publicar? Ixi, aí eu vou ter que ver o que, que ficou de licença, né? O que ficou de acordo para isso. Mas... eu arrisco dizer que sairia na Aranha-Verso, tá? Isso é um palpite meu, porque quando a gente... É, tudo bem que a gente teve o crossover das Mulheres-Aranhas, né? Que foi a Gwen, a Silk e a Jéssica. Saiu, as três já saíam na Aranha-Verso, então saiu ali junto na Aranha-Verso mesmo, ou seja, no Mundo de Casa. Mas eu acho, pelo que eu tenho visto que tem acontecido com os outros títulos, eles estão tentando jogar essas coisas maiores para mix. Então é capaz de sair no Aranha-Verso. Posso estar enganada, Léo. É assim que eu tiver alguma resposta, ou se a gente se falar de novo até o meio do ano, se sair alguma coisa, eu aviso vocês, caso seja alguma coisa diferente. É, inclusive, ele falou desse crossover aí. Eu lembrei que tem uma... esqueci o nome do arco, mas tem uma história do Deadpool, que sai em Deadpool, na Mercs for Money lá, eu acho que é esse o nome, né? E na Spider-Man e Deadpool. É um crossover de umas 5 ou 6 edições que envolve duas Spider-Man e Deadpool aí no meio. Então talvez, se for sair mesmo, que vai estar saindo isso tudo, né? Aí acho que é capaz de ficar na Deadpool, né? É, faz sentido, porque vai estar saindo tudo lá, então se for sair, deve ser lá no meio. Então... saindo um pouco agora do assunto da Panini aqui, né? Que, igual a Carol falou, ela tem mais informações desse início de ano, né? Até o meio do ano. Daí pra frente são suposições, né? É. Eu queria só comentar brevemente, porque já teve até um hangout que o Magari e mais algumas pessoas participaram falando de Salvati. Queria comentar da coleção definitiva do Homem-Aranha, do que vai sair esse ano, né? Porque eu tinha até anotado aqui, aqui, ó, Salvati. É, não quero comentar de todas as edições, né? Mas só fazer um comentário rápido aqui do que deve sair esse ano de principal. Tem, na verdade, eu vou comentar os temas aqui. Se alguém quiser fazer um comentário sobre, a gente fala, porque vai sair o outro, né? Em duas partes. Uma história que é a morte da Tia May, que ninguém sabe exatamente qual que é. Ela já morreu umas 3 vezes. Então, não sei. Uma chamada Caça ao Aranha, que eu espero muito que seja temporada de caça. Você sabe alguma coisa de Salvati, Carol? Ou fica então, fora? Então, antes, eu até conseguia... A gente conseguia ver porque era produzido na Mitos, né? Mas agora a gente... Né, desde do meio do ano passado já não é mais. Então a gente não tem mais nada, nada, nada de programação dos caras. Eles passaram pra uma outra... pra uma outra editoria, não sei com quem que ficou isso. porque eu cheguei a cuidar uma época, né? Até quando você comentou que a gente ia gravar um pedacinho de Salvat e tal, eu editei algumas coisas, porque foram umas passagens internas lá na Mitz, eles precisavam de alguém a mais para cuidar, mas isso é muito bastidor, sabe? Ficou. Uhum. Eu cuidava de algumas coisas e a gente tinha programação até aquele ano. Depois, quando eles recolheram os arquivos e recolheu, tinha até um pessoal que tinha uma salinha lá na Mitz também, e aí acabou tudo indo embora. Então a gente não tem mais nada. É, eu acho assim, considerando as coisas que vão sair esse ano, os destaques para mim, né, eu vou comentar porque eu não participei lá do Hangout, se alguém quiser falar também, fica à vontade. Mas eu acho que os destaques para mim seria o Caça ao Aranha, se for temporada de caça, que saiu nos anos 90, 99, por aí no Brasil. Nada Pode Deter o Fanático, né, que é um clássico e eu não sei o que... Eu não sei o que eles vão enfiar pra encher a revista, mas... Que só, é para, igual a gente comentou lá no... Se você tivesse assistido, você saberia. Eu vi. É que tem uma história depois parecida também com o Fanático. Não, é que normalmente nos TPBs americanos eles não colocam só tipo... Nada Pode Ter o Fanático, são duas edições. Só que eles às vezes colocam cinco antes, cinco depois. Eles fazem tipo o Dias de Futuro Esquecido lá dos X-Men, que são só duas também e saem encadernado. O Bial, eles colocam até a aparição da tia May, quer dizer, da Madame Teia. A tia May de venda, né? Tia May, o crossover, a fusão do tia May com o Demolidor. Caramba. Teremos também Inferno, né? Aquela saga lá dos X-Men, mas a parte do Homem-Aranha dela. Pela coleção histórica. Um minuto. A Panini vai publicar Inferno, não vai pro Carol? Vai então, publicar Inferno. Inclusive esse ano, essa edição aí. Então eu vou comprar da Panini, que eu não gosto de X-Men, mas Inferno é uma das poucas e raras exceções de histórias que eu acho legal. A galera surtou. Eu vou comprar todas. E quando a gente anunciou, mas vai sair sim. É, o pessoal tava comentando no grupo lá do WhatsApp que a encadernada americana tá esgotado. Olha, então aí, a galera tá ansiosa. A coleção histórica Marvel publicou aquela saga do cada um fala de um jeito, né? Da plaqueta ancestral, que a Salvage tá chamando. O tablet do tempo. Então vai sair também na coleção definitiva. Destino e Morte, que provavelmente é do Capitão Stace, não sei. O remake. Exatamente. A Marca do Tarântula, eu quero que seja consequência de temporada de caça lá, mas acho que não é, né? Tem um TPB. O Tarântula original, né? Aliás, pra todos os que o Eric tá citando que a gente já fez Trip View, vai ter link no post. Ai, não vai não. E se o Magari Cortão falando que não vai não, eu tenho a gravação de eu falando que não vai não e eu coloco no programa. Pela 18ª vez vai sair a última caçada de Kraven no Brasil. A última caçada de Kraven é tipo aqueles últimos shows de algumas bandas por aí que. Vai ser o último. Não vai. Agora é o último. Eu tô brincando aqui, mas eu acho que já saiu 9 vezes no Brasil a última caçada de Kraven. Saiu uma vez pra duas semanas. Quanto mais opções aí o pessoal tiver, melhor. Saiu pra caramba já. Talvez eles coloquem alguma coisa extra aí, né? E tem um conto secreto que tá lá pra dezembro, que eu não sei se vai ser Untold Tales, talvez seja. Mas enfim, são 24 edições no ano, né? Eu destaquei só algumas aqui que eu tô esperando mais. Além disso, tem, né, as outras coleções da Salvat, de capa preta, capa vermelha e tal, e enfim, são várias opções aí. Eu tô curioso pra saber quantas vezes saiu a última caçada de Kraven no Brasil. Fazer uma busca, ver o tipo de capa dura, as coisas. Não foi tanto. Saiu minissérie da Abril, encadernado da Abril, maiores clássicos da Panini, na coleção de gráficos nova da Salvat, aí a Panini lançou depois, e agora vai sair de novo. Então, muitas opções. Alguém quer comentar alguma outra coisa de quadrinhos? Eu acho que nacional a gente viu que já cobriu tudo, né? A novidade do ano que bombou nas últimas semanas é que o slot vai sair, né, lá das publicações americanas. Tô, vamos dar descarga, finalmente. E pelo que parece, ele vai fazer a edição 800 e abandonar na 801. E vai fazer o personagem que ele copiou nos últimos anos aí, fazer o personagem original. Ele mostrou que sabe escrever Homem de Ferro e vai começar a escrever Homem de Ferro, né? Quer dizer, Você provou que sabe, né? Mas você provou que tem interesse. E a gente ainda não sabe, até a gravação do programa, quem que vai entrar no lugar dele, né? Uhum. Talvez a Carol saiba. Ainda não. Eu queria saber, eu também tô esperando. Eu tô vendo que ele vai chegar no Homem de Ferro e vai começar a escrever roteiros, tipo, ele é adolescente, tendo problemas de um cara comum, tendo que comprar remédio pra tia. Exatamente. Pro azar dele, já fizeram o Homem de Ferro Superior. É verdade, já teve, né? É verdade. Mas aí vai ser o Homem de Ferro Inferior, que é essa versão do Maurício. Ó, lá fora eu não tô acompanhando muitas notícias, não sei se compensa que a gente entrar em detalhes, mas enfim, né? Tá, eu acho que de quadrinhos é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não. Eu acho que não. Se eu receber alguma coisa essa semana que seja de aranha ou que confirme alguma coisa, eu aviso pra vocês inbox. E aí a gente coloca, sei lá, como notinha, alguma coisa. Eu acho difícil porque eles já meio que fecham, assim, né? Então, até o que tiver... Não saiu até agora, né? Até sexta não saiu. É provável que não. Mas provável. Se pintar algum e-mail daqueles que cai e pinga de repente, ai, puta, a gente precisa produzir urgente. Puxa, aí a gente resolveu, vamos publicar Garota Aranha. Isso, já pensou, eu ligo pra você, Magarinha, pra te avisar. Não, a gente resolveu publicar a saga do Clone 11 encadernados esse ano. Imagina. Não, no formato da Panini, como ela publicou lá o Era do Apocalipse, como vai sair Inferno, vão ser 22. Vai demorar 2 anos, igual a saga original. Figuras. Bom. E sobre o Aracnofan, a única notícia principal, assim, que eu tenho de novidade pro ano é que, foi uma coisa que a gente tava conversando essa semana, lá no, enquanto a gente programava os podcasts e tudo mais, que os Tweep Views, a gente sempre seguia, os Tweep Views são os programas de sexta, né, do que tá saindo agora nos Estados Unidos, no Brasil. Agora não, alguns meses atrás, na verdade, né. A gente sempre publicava um pouquinho depois e tal, para dar tempo da revista chegar na banca, às vezes acontecia algum atraso e tal. E a partir de fevereiro, os dois primeiros programas vão ser relacionados ao Classic, mas a partir do terceiro programa a gente vai mudar um pouco o formato do Tweep View, cada programa como um arco fechado. Então vai ser como se cada programa fosse um encadernado, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo qualquer, Carnificina, que começou a sair na Aranha Verso. Vamos supor que o primeiro arco do Carnificina vai da edição 1 a 6. Então será de Carnificina 1 a 6. A gente vai fazer um programa por arco, né? Então, não mais um programa baseado em Espetacular Homem-Aranha, Homem-Aranha Aranha Verso e tudo mais. A gente vai começar a fazer as histórias fechadas, que fica até melhor para a pessoa que está acompanhando ouvir, e ela acaba indo... Da mesma forma que tem revistas para quem é fã só do Peter, só do Miles, igual a gente estava falando, né? Terão os programas para quem está interessado em personagens específicos, né? Então, uma principal novidade de podcast, já que a gente está falando de podcast, que é o principal produto do Aracnofan, né? A principal notícia, eu acho que seria essa, né? Que a gente achou melhor, né, no final das contas. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Magari e eu, Maurício, que estavam lá no... Não, na conversa? Pra mim eu vou ficar editando do mesmo jeito, então não muda nada. Bom, e é isso, acho que a gente fechou. Acho que fechou. Bom, então, ô Léo, você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a Carol pelo excelente trabalho que ela vem fazendo nas edições. Aqueles textos de introdução são muito informativos e bem divertidos. Claro. Principalmente aquele desenho que ela citou todos lá. Gostei pra caramba. Jura, Léo? Poxa, que legal saber disso, cara. Eu fiquei super feliz agora. A gente fica com puta medo, né, cara, de escrever assim e saber se vocês estão curtindo ou não. É um espaço que quando falaram pra gente que ia ter, eu fiquei super, falei, meu, e agora? Porque não sei o que as pessoas esperam. Aí eu fiz meio que achando assim, o que tava meio acontecendo na hora, o pessoal falando das animações. Aí às vezes um personagem ou outro que era importante pra gente explicar e tal, e eu fui fazendo, mas meu, poxa, agora você me deixou emocionada, Léo, obrigada. Mônio vai ficar com ciúmes. Segura. Mas fiquei mesmo, porque não esperava, cara. Normalmente a gente espera uns massacres, então, que merda que você escreveu naquela página. A gente espera uns Magari. Magari, você já é... Ah, eu vi. Você virou o Bombril lá da Panini, Gary. Ah, usa o Bombril, isso aí é... Ô, o pessoal tá fazendo uma grande revista lá, ó. Eu lembro até hoje, primeira vez que eu conheci o Saladino, ah, você é o Magari, eu falei, vixi. Ah, então era você. Pelos comentários na internet, acho que até na Netflix ele já tá conhecido também. Olha, adoro. Ai, meu Deus, tá bom. Tem que ter os contrapontos, né, pra ter discussão nos programas, não? Lógico, senão não funciona. Mas, enfim, eu queria agradecer a Carol, né, que participou com a gente aqui para comentar um pouquinho das novidades, parabenizar pelo trabalho, né, igual o Léo já comentou aí, mas é legal ter toda a sua história lá que você já comentou numa entrevista que a gente fez uma vez, tal, de como que você começou a trabalhar com isso, e meio que é uma área que tem praticamente só homem, né, assim, principalmente como editores, né, e você tá lá e tal, então assim, parabéns, é bacana, e também o contato que você tem com o público, né, sempre responde, tá sempre disposto a participar, vai ser bacana. Ah, obrigada, Eric, obrigada mesmo. São 4 anos já, cara, que eu tô lá e vai fazer agora, dia 8 de fevereiro, e então assim, meu, continuo a única menina, eu tô tentando fazer um trampo, também tenho que agradecer vocês de terem recebido isso, de terem aceitado isso, e de estarem vendo que é só mais uma pessoa, né? Não, o gênero ali, ele não vai mudar, apesar da gente tentar fazer da melhor maneira possível. E aí é o lance de fã, da gente gostar mesmo do material. Poxa, eu sou maluca, por isso não tem. Eu fico pensando no que seria legal para entregar, bem claro, né, das limitações que a gente tem de publicação e tal, mas o que seria legal entregar para vocês? E tenho feito com muito carinho. Então, assim, obrigada também vocês por chamarem para a gente participar, para poder conversar, por a gente ter esse contato meio próximo, às vezes, que até passa nos bastidores e as pessoas nem ficam sabendo, mas é tão legal encontrar vocês, ver e a gente poder conversar, é muito, muito, muito bacana. São amigos mesmo, né? Já passou de trampo. É só dando um exemplo para quem não sabe, em 2016, eu acho, na penúltima CCXP, a gente falou com a Carol assim, depois que acabar aqui, a gente vai lá no shopping, não sei o quê, comer alguma coisa. Aí ela saiu com a gente a pé do metrô, saiu correndo na chuva, pegou o metrô, saiu do evento, né, foi correndo pro metrô, acho que tava chuviscando, não sei. A gente foi de metrô pro shopping, sabe? Assim, então é... Foi muito legal. Muito gente boa. Foi muito legal ver todo mundo reunido. O Mônio saiu de casa aquele dia. Pois é, saiu da casa. Aí agora entra aquela mulher do Titanic. Já fazem 85 anos. É um tapa na cara pra gente marcar o próximo, Magari. Não, falando que o Mônio saiu da caverna. Ah, tá. Sim. Depois daquele dia, ele nunca mais saiu. O Léo tá triste por isso, né, Manoel? Por que eu não estava lá? Eu soubesse, tinha comprado o ingresso da CCXP aquele dia. Tinha comprado a passagem de avião só pra ir no shopping. Doando o Léo aqui, mas queria agradecer também a participação dele, né? Que tá representando o Império Aracnídeo aqui no podcast. Que ele falou que não desiste. Não desiste até mudar o nome do site pra Império do Mônio. Eu quero agradecer o pessoal aí do Aracnofã por ter me convidado. É o meu podcast favorito. Escuto desde 2016. Inclusive, o primeiro que eu ouvi foi com a Carol Pimentel. Aquele que ela fala como ele entrou pra Panini. Eu tô muito, muito grato de participar aqui com vocês. E ainda conheci o Mônio. Esse é o principal. Mas é isso, gente. Então, só lembrando que Tweepcast é um podcast mensal do aracnofan.com.br, né? Um programa onde a gente fala de assuntos gerais aí relacionados ao Homem-Aranha, mas além dele, a gente tem outros podcasts também, né? Toda quarta, os Tweep Views Classic, falando das revistas clássicas do Homem-Aranha, né? Lá dos anos 80 atualmente. Normalmente, na primeira semana do mês, a gente falava de outra coisa, né? Ultimamente, a gente estava falando da linha 2099, dos anos 90. E a gente fez, a linha 2099 tá acabando, e a gente fez uma enquete no grupo perguntando, né, se o pessoal queria que a gente falasse de outra revista na primeira semana do mês, ou ficava só no meio-meia padrão mesmo. E a maioria escolheu que ficasse no meio-meia. Então, a partir de março, todas as semanas de Tweep View Classic serão continuando lá com a saga do Uniforme Negro, né, que a gente entrou recentemente. É, nas sextas-feiras, já coitei pra eles aí. E na última semana... a gente tem Tweep News, né? Que tá, talvez muda de formato, talvez não. Então fiquem acompanhando o site aí pra saber se vai mudar ou não. E lembrando também que a gente tem um Padrim, padrim.com.br/aracnofan, onde todo mundo que quiser ajudar o site de alguma forma pode contribuir lá com R$1, R$10, R$1 milhão, né? Fica à vontade. E isso é para ajudar a gente a cobrir os custos do site, para conseguir fazer algumas outras coisas, né? Então, dependendo do valor que a pessoa contribui, ela tem algumas recompensas, como participar de podcast. Esse ano vai ter algumas recompensas novas, né? Inclusive uma que eu acho que o Maurício sugeriu, que é receber o link das gravações que a gente faz, né? Pra ouvir o que a gente tá gravando enquanto a gente tá fazendo o programa aqui, né? Então, foi você, Maurício? Fui eu. Foi o Maurício. Tá vendo? Eu lembrei, olha só. Também. Nas recompensas. Exatamente. Então, assim, e aí a pessoa vai estar ouvindo, ela pode mandar algum comentário enquanto isso, e no final do programa, por exemplo, a gente comenta, né? Então, a gente tá pensando em algumas outras coisas também. E é isso. Chega de avisos e comentários, que essa parte é um pouco cansativa, né? E... Mas só coisa legal. Só aviso legal. Pois é, né? E é isso, gente. Valeu e até a próxima. Obrigado, pessoal. Então, abraço. Imitou o Bode. Léo, os advogados dele vão entrar em contato. Ai, meu Deus. Bom. E aí, Léo, beleza? Beleza. O Eric, eu não consegui pelo PC, então não vai ter jeito de eu gravar meu áudio, não. Sem problema. O que você tinha perguntado aí, agora há pouco? Eu tinha perguntado? Eu apertei se o Mônio tava aqui. Responda pra ele, Mônio. Tudo bom? Com a família, Maranhense, as crianças? O Mito tá na chamada, não acredito, cara. Vai matar um cara do coração, Mônio. Tô muito feliz mesmo. Eu tô muito feliz mesmo. Tem gente que se contenta com tão pouco, né? Pois é. Como eu sempre digo, com todo respeito, mas como eu sempre digo, a felicidade é uma coisa relativa. Olha só, meu. Vou até postar essa frase aí no meu status. Pera aí um pouquinho que o Vinícius invadiu o quarto aqui. Invasão, porrada! Ei. Porrada! Fala alguma coisa? O que ele quer falar é: deixa eu mexer no computador, pelo visto é isso. Deixa eu assistir Galinha Pintadinha aí. Se eu mostro. O Léo comprou um lote lá em Novo Horizonte, mano, que ele falou só pra construir uma casa do lado da sua, que você morava. Construiu o memorial. Ah, não, memorial você tem que ter morrido, né? Eu não gosto muito dessa ideia, não. Beleza, então, gente. Obrigadão, Léo. Tá feliz? Opa, ele que agradece. Conheci o Mito, velho. É, que novo, quase acredito. Ouvi a risada tônica ao vivo aqui. Presente. O Bode tá fingindo, tá sério aí, mas ele tá emocionado. Que ele nunca imaginou que alguém ia ficar feliz com ele. Assim. Tô até chorando aqui, gente. Vocês não têm noção.